Tô saturado de promissores e falsos pastores. Prefiro meu baseado, meus coloridos cheios de cores. Odores mixados e acentuados, faro. Já não aguento mais comer esse nojo misturado. Opressores, filho da puta, ocultos na mentira. Sujos, muda, vagabunda, pede tapa, é havaiana na bunda. Absurda falsidade que lhe mantém omisso. Legaliza Brasil, que vira paraíso. Rio lindo e até bonito, quase já poluído. Nada é infinito e o perigo é que estamos decaindo. Rastafarianismo com propósito para um mundo melhor, onde pessoas não fazem passismo no trem, nem rebolos escutando forró. Mas se é piranha na cama que explana, só não diz que ama. Se não, na vingança é tudo de gente na bunda, o tapa de havaiana. Se for piranha, mas se for de fé, tamo junto até o final. Naquela de nariz empinado, eu dei surra com pau. Marginal pra alguns e retardado pra outros. Que me entendem pouco e são alucinados e loucos. Frouxo toma bomba com problema de autoestima. Rebola o cu escutando soco, mulher vira canja de galinha. Nova mania, moda predomina. E aliena de tanta TV que tu assistiu ontem, tu acordou com uma antena. Na cabeça, na cabeça, na cabeça, sua besta. Foda-se a cidade, foda-se a sociedade. Cone Cru, diretor, inovando kamikaze e Rastafari. Foda-se você, foda-se a TV, religião do foda-se, mandando o mundo se fuder. Foda-se a cidade, foda-se a sociedade. Cone Cru, diretor, inovando kamikaze e Rastafari. Foda-se você, foda-se a TV, religião do foda-se, mandando o mundo se fuder. Eu sei que mais UTIs deformadas nos levando nessa estrada em que nunca ganhamos nada. Ardua a viagem, que triste, que contradizem a se da vertigem. Foda-se a batalha, foda-se CPIs, foda-se se o Mengo ninguém para. Foda-se se o Vasco é vice, foda-se se eu tô na Lapa fumando hachis. Mas não foda-se se foda-se o mendigo embaixo da marquise. Tive pensamentos bons, bons sonhos, que me levaram aos verdadeiros cânticos dos anjos. Irmãos livres por tentar fazer felizes pelos seus narizes. Mas a porra da vitória não consiste em dinheiro, isso não é o poder. E pare para ver, lute pra sobreviver. Tomando esporro, corro louco, sem neurose pro coco. A tinta boa pro prédio, Thiago sabe que é o preto. Foi fumando kank com um bom funk no alto-falante. Honey money representa o recreio dos traficantes. Sopa bandeirante, se eles estão de tanque querendo o meu sangue. Com os dreadlocks, dou pinote pro calote antes. Se no busão tá explanado meu semblante, eu carrego no peito a legalização das vans. Mães ensinando seus filhos, fiquem longe do perigo que se encontra no louco. Perdido tiro, seja no espelho do isqueiro da roleta. Perdido na escuridão, sujo clarão da escopeta. Foda-se a sociedade inteira, quem tá com fome é quem devia tá de cara feia. Rap, não vende minha mente, vende minha alma. Eu sei que lá em cima já me viu lutando pela causa. A cada momento que passa, humanidade se distancia aos poucos, já é cada um por si. E Deus por todos. O cara chegou de cara, solto fumaça na cara. Tá na cara que tua rima é fraco, mala. Para, fala, fala, rala pra casa de maca. Vai dar uma estudada, porque pra fazer hip hop tem que ter levado. A faca rasga a carne, mata a bala, fura a rapa. Mas não apaga a baga e nada, trava, fala que estraçalha. Faça tudo o que lhe agrada, pois a vida é uma desgraça. E na batalha, a felicidade é o que salva. Uma bongada, uma baldada, paulada na lata. Tu queima, mata, enquanto o outro circo, o melo escata. Mas tua farda é fraca, não aguenta o poder da palavra. Enquanto tu maltrata, ou tu aparta tua mamata. Descarta a carga, embaralha sua conversa fiada. Deu uma canelada no gato preto debaixo da escada. Foda-se a cidade, foda-se a sociedade. Cone Cru, diretor, inovando kamikaze e Rastafari. Foda-se você, foda-se a TV, religião do foda-se, mandando o mundo se fuder. Foda-se a cidade, foda-se a sociedade. Cone Cru, diretor, inovando kamikaze e Rastafari. Foda-se você, foda-se a TV, religião do foda-se, mandando o mundo se fuder. A veia no meu sangue pulsa ultravioleta. Curta a viagem que bate, rebate na cabeça. Ceia na teia da aranha que destão tem a sua janta. Um exército de insanos preparado pra matança. Mas eu sei que não é o verdadeiro samba na novela. Porque de tu ser tão magrela, tá escrito na tua testa. PM animal, me joga na cela. Parece o cabal, mas tô achando que é sequela. Representa o Plim, Plim na tela. Eu quero mais din-din, mulheres belas. Cultura hip hop, pode deixar que é comigo. Mas em troca com padre, eu vou querer alguns rabiscos. Pois rabisco todo dia, do dia até a noite. Da noite até o dia, nem lembro que dia é hoje. Nem lembro que eu represento, nem lembro que eu faço mesmo. Nem lembro como é que se faz a porra dos meus versos. Nem lembro como é que se aperta um simples baseado. Mas tem notas de 100, de canudo ali ao lado. Saia do meu lado antes que eu me distraia. Metido a ídolo da galera, passou a motivo de piada. Na cara dos camarada, tá estampada pose falso. Se tu for chegar na praça, a galera vista paga baga. Aqui é do bengala na área, até tá cara. Vem parecendo uma puta de rap fantasiada. Se misturar com a rapa, é claro, é pra levar porrada. Pois nós somos Rastafari, mas a paciência não é comprada. E ao contrário de sua laia de shortinho e mini saia, vem cantando rap, mas parece a boca da garrafa. Então se a rua tá clara, a luz da lua exala. A inspiração para a criação necessária. Rio de Janeiro é